Juro que eu não compreendo o que está havendo. Nunca foi assim. É o Bang 1900 e antigamente. Se passava em minha mente fazer rap pra essa gente e chamar os loucos pra colar com a banca. Com ideia diferente pra ficar pampa. No estilo novo, bem avançado. Fazer você curtir meu som de ouro bem sossegado. Desse jeito contaram história. Sempre o rap resgatou, isso é uma glória. Várias do passado, sim, louco alucinando ali. Foram resgatadas assim, tenho várias provas. Curto meu rap desde pequeno. Quando o pivete era mó veneno. Nasci na zona sul, sim, corri pro lado leste. Representei na norte até chegar à zona oeste. Maloqueiro, sou de mil graus, sim. Ter respeito é natural aqui. Colar com os doido é muito louco. Chapar o globo do jogo é o bang. Colar com os doido é muito louco. Chapar o globo do jogo é o bang. Colar com os doido é muito louco. Chapar o globo do jogo é o bang. Colar com os doido é muito louco. Chapar o globo do jogo é o bang. Eu sei que muita coisa mudou. Não imaginava eu, Joe, fazendo som. Pra você ver o que pode acontecer. Basta querer, o bagulho vai ferver. Então vou colar com os aliados chegados pra mostrar que o bang já tá formado. Não era assim, mas eu tive que mudar. Inovar, criar, mostrar que o som vai chegar bem longe em várias tribos. Com moleque, bandido, os loucos que colam comigo. Esse é o colei, é só você. Vem crer, se pre, tudo acontecer. Vários manos de um por um só. Icaraí, Grajaú, tamo junto. Finalizando essa ideia. São vários loucos misturado. Aqui é favela. Colar com os doido é muito louco. Chapar o globo do jogo é o bang. Colar com os doido é muito louco. Chapar o globo do jogo é o bang. Colar com os doido é muito louco. Chapar o globo do jogo é o bang. Colar com os doido é muito louco. Chapar o globo do jogo é o bang. Olha em mim, bem bolado, dois estrada. Se for da boa, já deixa aliviado. É só maluco, doido na cena, bem louco. É longe dos problemas. Só chegar sem rastar as antenas pra ligar. De louco pra louco, só pra confirmar. Sem se complicado, interior a capital. Truso hidropeste, mais um doido pra somar. Vou me elevar, flutuar, se concentrar. Encontrar meu caminho e também me equilibrar. A união com os loucos tem, a humildade tem e a responsa tem também. Brinda pra já, vamos comemorar. É fogo na madeira, tá na hora de queimar. Um, dois pra lá, um, dois pra cá. Uma vez de cada um, só não pode demorar. Colar com os doido é muito louco. Chapar o globo do jogo é o bang. Colar com os doido é muito louco. Chapar o globo do jogo é o bang.